Engenheiro Edil, diretor do Gabinete Provincial das Infraestruturas e dos Serviços Técnicos, em representação à Sua Excelência, o Senhor Vice-Governador para o Setor Político e Económico e Social da Província do Cunene, caros representantes das administrações municipais, representantes da Empresa de Água e Saneamento, representantes das ONGs subvencionadas pelo Fresan, Camões e Pé, membro das comunidades e dos grupos de água e saneamento. O programa Fresan, Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, tem como objetivo contribuir para a redução da fome, da pobreza e da vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional nas províncias do sul do país, mais afetadas pelas alterações climáticas, nomeadamente Cunene, Huila e Namibe. O programa Fresan, financiado pela União Europeia, cogerido parcialmente pelo Instituto Camões, pela FAO, pelo PNUD e pelo Instituto Vallebrum, tem um enfoque no fortalecimento da agricultura familiar e sustentável, na melhoria da situação nutricional da população, no acesso à água, na adaptação às alterações climáticas, no reforço do sistema de informação sobre segurança alimentar e nutricional, e no apoio ao desenvolvimento de capacidade nas instituições. No âmbito da componente 2, que é a componente água do programa Fresan, até o momento, na província do Cunene, contabilizam 166 intervenções em infraestruturas hidráulicas, das quais 72 correspondem a reabilitações de pontos de água, 64 a construções de novas infraestruturas e 30 a implementação de sistemas de irrigação. As intervenções foram realizadas através da implementação direta do Camões e de vários projetos subvencionados, como o projeto que aqui nos convoca, que está a ser implementado pela ONG DW. A gestão comunitária da água é essencial para a sustentabilidade das infraestruturas hidráulicas reabilitadas e também construídas no âmbito do Fresan e não só. Para o efeito, é necessário fortalecer as capacidades dos grupos de água e saneamento. De nossa parte, o Fresan, nós esperamos que o dia de hoje possam sair conclusões e recomendações exequíveis para a garantia de uma gestão comunitária adequada da água. É tudo o que nos apraz dizer nesse momento. Agradecemos a todos o nosso muito obrigado.